Olá, boa noite. Bem, está mais uma edição de Viriado 25 em plena radar 97.8 MHz, Rádio Difusão. Emissão online www.radarlisboa.fm. De sexta para sábado, antena da Radar. Off with our heads, o último Kaiser Chiefs nos inaugurais de hoje. It's cool. Spanish Metal Never Miss a Beat. Like It Too Much, os três títulos iniciais para o novo Kaiser Chiefs. Off With The Heads, como inaugurações e boas-vindas de Viriado 25 em pleno radar. Feriado 25 de noite dentro do radar. Kaiser Chiefs para o início. É tempo porque o ano aperta para os New Cuts. Anota aí The Stills.

Tirolinhas. Uma tatuagem a tinta da China na Radar FM. Tirolinhas mais daqui a pouco, 23h30 com Ana Cristina Ferrão. Mais soltas para Viriado 25 Lamb Chop. Sharing a Gibson with Martin Luther King Jr. All the leaves have turned to leather. I have lost faith in the spring. Withered like a dark balloon. No, I hear no robin. Ushered with the shower still, all the rain falls off the eaves. And a rim of shady light, it forms the patterns on my hands. I can see your green. Is it camouflaged or hand? Turn the key to me this outset. Such a hope in the kingdom of the Lord, and we are afraid where there is no fear. Oh, he fell into a slumber and did not wake until the dawn. To see a band of orange clouds cross the middle of the sky. Oh, he got into a fluster, he felt a tightening in his leg. With such finesse, he waved a hornet from a wine. And you wander home with your insolence and wine to your fruitless home, to them that cannot hear. And despair. Inside the game hens were the giblets in a plastic bag. A cocktail which consisted of his gin and her balloon. Garnished together with the pearl. Entre soltas, Mavis Staples, há pouco o registro ao vivo Eyes on the Prize, Lamb Chop e rejeição New Cuts para The Stills. Álbum de 2008, certamente a contar no balanço do ano, Woven Hand, Down Stones. The night holds a candle to you. I see you are a hummingbird, living in the shadows of love. Cleave her through vivid dreams. Picture before you the living world. Did a stand away to prepare a place on. Let the sound together hold you to the humble. He has given grace on. From the proud he hides his face. From the proud he hides his face. Feriado 25 na Radar. Down Stones, álbum grande em 2008 para o Woven Hand. por aqui The Beautiful X e Quiet Nights of Quiet Stars. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Pela primeira vez alimentei Jade, que adoeceu repentinamente, a intervalos certos durante dias. Ele comprimia a minha mão com as patas e eu dava-lhe leite vitaminado com uma seringa. À medida que neste trabalho o aproximava de mim, e eu sabia a construção viva da natureza, principiei a sentir uma alma incipiente insuflada nele e que duraria até ao fim do mundo, perguntando sempre o que é a luz comum. Chamo, vem Jade, vem, mas com um prazer muito maior, designá-lo-ia por alma crescendo. Esta relação de alma crescendo que se estabeleceu entre nós, é esta relação fora da luz comum que estabelece as diferenças que desempenham o papel de elementos perturbadores nos hábitos de servir os afetos. Eu ia dizer que, nesta ordem de ler, ler é nunca chegar ao fim de um livro, respeitando a sequência coerciva das frases e das páginas. Uma frase, lida destacadamente, aproximada de outra que talvez já lhe correspondesse em silêncio, é uma alma crescendo. Eu não consigo abranger a infinitude do número e da harmonia das almas, nem o texto de um verdadeiro livro, nem a terra de um jardim que se mantém há gerações. Já decorre pela praia à minha frente. É cor de ouro e volta arrastado pelo cheiro humano. Corre agora paralela às águas, cria-se um ponto semelhante a um cavalo, diante dos meus olhos. Uma criança corre com ele e partilham ambos o exercício de correr. Só param onde o mar começa, porque não têm membros adequados para sobrevoar o oceano, nem poder para fazer chão sólido, o que é movente e líquido. Enquanto eu associo estas imagens, um homem velho curva-se para um monte de areia, observa e afasta-se. Disse-me que os animais são anjos protetores e eu sabia que já vivia sob a sua guarda. Para mim, o anjo mais sublime é o do cão. O anjo mais independente é o anjo do gato. Mas o anjo exterminador que nos torna mais brutos todos os dias é o que expõe de peito aberto nos talhos. Fazem-me falta aqui o meu anjo sublime da guarda e os meus anjos independentes da guarda. Há entre nós um laço, um suspiro de fidelidade, noites e noites em que eles, no jardim, iluminam de liberdade a casa. Maria Gabriela Lançol escreveu os textos de Amar um Cão. Augusto Joaquim fez os desenhos a lápis com fala. É uma edição a Círio Alvim com pós-fácio de João Barrento. Duas noites, cinco salas, mais de 20 concertos. Super Bock em Stock. Os mais novos e estimulantes projetos nacionais e internacionais num festival único. The Walkman. Santo Gold. Licky Lee. Rui Reininho. Lady Hawk. El Perro del Mar. Zita Swan. Diolinda. Os Pontos Negros. Ex-Wife e muito mais. Super Bock em Stock. Dias 3 e 4 de dezembro. Salas 1 e 2 do Cinema São Jorge. Teatro Tivoli. Teatro Variedades no Parque Meyer. E Cabaré Maxime. Toda a informação atualizada em superbockenstock.com e no portal Vodafone Live. Bilhetes à venda nos locais habituais. Apoio Radar. Super Bock em Stock já para a semana. Divirtam-se. Viriato 25 na Radar até à 1 da manhã. Edição de sexta para sábado. Amadou e Mariam Makoussa. Yeah. Mariano, com algumas interrupções. Kasai All Stars. Quick as White. A caminho de mais uma colher de blues, a última da semana, daqui a pouquinho, em Viriato 25, nova toca do Lobo Radar. 23! Holding down the elements of the soul. Right hand showing there are no limitations. The changes brought about profound freedom. This spirit spoke with a multitude of voices. Kind, soft-spoken genius. Strength in silence. Such deep understanding. These are notes that inspire. This is a moment unexplained. The violence of outside entered the door. Leaving us listless, praying for the sweet melodies of ease. The pulse of rhythmic healing. Listen, listen harder now. Listen like you've never listened before. Shut up and listen. Jackie did, for when he spoke, it mattered. Feeling lost, like a low down. Colher de Blues esta semana entrega Eric Mingus, álbum de 99. Creep landed hard on your head. Things that were seen, too dirty for washing. Find yourself shutting off, shutting down instead. Yeah, you still got dreams, still got needs and desires. But it's time to use your voice and push them on through. Gotta shake up the world. Come with me and shake up the world. Shake up the world. Souls that have only had glimpses of life. Lives waiting to be lived. Spirits that died well before their time. You got so much strength. I believe it's time to use it. World, come with me. We're gonna shake up the world. I know that we can shake up the world. Presented at birth with race expectations. Whose lines, whose boundaries, whose lies, whose time? Whose mind, whose power, whose government, whose soul? Whose spirit, whose life, whose world, our world? Grab it, shake it, go ahead. Oh! peaceful and warm. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. Viriato 25, noite dentro do radar, noite de sexta para sábado. Para trás com o colher de blues, a semana inteira entrega Eric Mingus. Faz parte do cartaz junto a El Perro do Mar para Super Bockenstock da semana que vem, A Fine Frenzy.

Handshake, o já velhinho Time to Pretend, na lista ou na shortlist dos grandes de 2008 para uma série de imprensa internacional, o Regular Spectacular, MGMT. Hoje na abertura da hora complementar de Viriato 25 até à 1 da manhã na Radar Noite Dentro. Há Boomerang cerca da meia hora e na despedida, como é habitual, na ponta da língua. Até mesmo cena nacional, no caso com Sam Malone. Dead Sailor foi o título de abertura, Too Cold to Dark. Outros já rodaram por aqui. Viriado 25 de noite, dentro na radar, Sam Malone. Também no cartaz do Super Bowl em Stock.

Honor or Burst, mais um New Cut da semana em Viriado 25. É hora do bolo. O chá das 5 é o momento mais democrático da semana. Sábado à tarde, nós levamos o chá e vocês fazem o bolo. As vossas músicas preferidas para o lanche perfeito. Enviam-nos a vossa playlist para uma hora de música. O que dá mais ou menos 12 canções. Para net@radarlisboa.fm. A hora do bolo. 60 minutos com muito chá. Muito chá. Radar à hora do bolo, imediatamente após a uma e até às duas. Depois, duas, três. Aliás, uma, duas, depois, duas, três, sim. David Fonseca no palco Radar. Por aqui, James McMurtry. Look yonder, come in, mercy me. Three wise men in a SUV. Corporate logo on the side. Azar, James McMurtry interrompido. Nós também, pelos vistos, a decorrer até 15 de dezembro, recepção em Rua Viriato, número 25, 6º andar, 1050-234, Lisboa. Trabalhos ou gráficos ou escritos, curtos, por favor, para se habilitarem a ser um dos maiores fãs dos Guns N' Roses, ganhar a discografia completa, alguns DVDs, recordar a capa censurada de Appetite for Destruction, que já não existe praticamente em lado nenhum, e para desempatar, marca do whisky mais frequente no backstage dos GNR. Novo dos Guns é Chinese Democracy. Watch my digital channel.

faixas dedicadas aos Boxmasters. O álbum é duplo, ontem eram os originais do grupo, hoje as versões. I don't mind other guys dancing with my girl. That's fine, I know them all pretty well. But I know sometimes I must get out in the light. Better leave her behind with the kids, they're all right. The kids are all right. For her. I had things planned, but her folks wouldn't let her. Noites para Boxmasters, o trio de Billy Bob Thornton, também de J.B. Andrew e Michael Butler. Don't make me stop this car. Ontem eram os originais dos Boxmasters. All right. Hoje as versões. Se tiverem curiosidade, é uma edição que se pode procurar na Edel. So long. guess I could do worse. I could take a six-pack home, but I sure hate to drink alone, and it takes more than beer to quench my thirst. She's looking better by the minute, and I don't know what's in it. Makes a drink turn a fella's head. She's looking better by the minute. Guess they must have invented it to go right to a poor boy's head. In the darkness of this bar, she looks just like a movie star. Just goes to show how wrong a guy can be. Guess I'd better pick her up before I start to sober up. We'll have a ball, this movie star and me. She's looking better by the minute, and I don't know what's in it. Makes a drink turn a fella's head. She's looking better by the minute. Guess they must have invented it to go right to a poor boy's head. A poor boy's head. Something I won't find. So you Woods em boomerang para os Boxmasters. É a banda em que Billy Bob Thornton é baterista. Ontem os originais do grupo, hoje as versões. up kids. Be on your conscience, fam, or they turned him upside down for nothing. Final na contribuição dos Boxmasters para duas noites de boomerang por aqui em Viriato 25. Accept these appalling figures that come over the television all the time of death and destruction on civilian people, men, women, and children. Children. Children. Children. Na ponta da língua de Glória esta semana, Nathan Sonny, London Underground. Thank you. 25 de noite, dentro do radar, 23, 1 da manhã. É despedida. Boa noite, bom fim de semana. Take care. A radar tem imediatamente a seguir a hora do bolo. Entre as 2 e as 3, o palco radar com David Fonseca. Stay tuned.